Romeu, siga de Alfa, Juliette, portão 3. Yeah. 3597, autorizado nível de voo 360, via Zulu 17. Decola da 10 com curva direita, saída arbor, transição elefa. Controle 119.8 e transponder 5152. Força, puxo, são 3597. Chamará, 3597. Após pelo, são posição 1, altitude 110, 11. Deixa eu ver, com como é que autorizada? 2010. Autorizada, 3.10, sou de pelo, após pelo, 1, vamos lá, 3.10, 11. Pelo restrito a 4.000. Sebastião, mantém a restrição de pelo 4.000 pés, 1.093. Episódio de Zulu 0, Tabaté, decola pista no 0, curva direita, sendo da transição ótima, controle 1.9, decimal 8, sendo 5.1, 5.1, 3.171. Tabaté, decola da pista 1.0, curva direita, no perfil da Dael Módica. Controle da porta 119, decimal 8, transponder 5151, da 3171. É volta, puxa, 371. Depois da nova, puxa, 7, finalmente, 371. Good morning, go 1759. Descend and maintain 3,000 feet. You are cleared, flight at the pillar position. Restrict until pillar 4,000 feet. After pillar flying Duna, descend and maintain 3,000 feet. I think we are flying direct to pillar intersection and clear now. 4,000, 1,000, 1,000, Alô, bom dia, Azul 4040, só 5360, tem informação do Rio. Azul 4040, Confins, 360, Rio Pesuno 21. Autorizado, decola pista no zero, curva direita, saída aberta. Eleva. Controle 1, 9, decimal 8, acelerado 5153. There is no problem. Okay, see that, so 1,000. Thank you. 340 na ponte entra para o Sede Santa Fé. Totalmente pronto, 440? Qual é o operador de cima aqui, senhor? Aponta quando o meio está presente, até a aeronave puxando o bote, né? Ok, tranquilo. 9, on final approach on way down. 093, somos 49, libere direito, 121, decimal 1, solo. Good morning, 1759, continue to send by 490 clearance. Not raining, that's the one who is right. Okay, roger, continue approach, so 1759. Salvador 4040, eu preciso de seu táxi. Fiz de táxi em Índia, pode me mandar no 02895, Taxi em Índia, ponte para dono 02895, 01 no 01, 3557. Deve estar Max, chama Torre 1995, TAM 3597. Turno 093, após o TAM, ingresso Juliette para a 612. Após o TAM, ingresso de Juliette para a 612, lugar 093. Para 1759, Protex é Juliette Kate 09. Juliette Kate 09, 1759. Salvador, bom dia, azul 4040. Julio azul 4040, linha de cola, pistão 0, vento 130 graus, 4 anais. A linha de cola, azul 4040. Salvador, bom dia, tá 3597, pronto no ponto de espera. Bom dia, tá 3597, só pode o azul autorizado ali, manter. Pode azul autorizado ali, manter 3597. Controle de 1-2-4-0-4-0, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4-0-4-0, Papa 2-300 na Arbor. Bom dia, azul 40-40, contato na Arbor Decolagem, sobre o nível de voo 360 direto Elefa. 360 direto Elefa, o 4-0-4-0. Então estou falando direto a Lefa, recebido agora 340, 4040. Livre de decolagem, vento 140 graus com 3 nós. Só uma pista molhada, né? Para a metade para o final. Oi, tio, obrigado. Vento 110, livre de decolagem, vento 357. Norte do Clua 00, chama de 198, por favor. 098, bom dia, teu 3, 197. Contato radar na decolagem, curva à direita, direto à Alefa, colocar a linha 360. Direita, direto à Alefa, fala 360, tanto aí 517. 3171, chama agora Santa Recife, frequência 103325, bom dia. Confirmando, é 12525 e 1325. Ativa 103325. Ok, 1, 2, 5, 2, 5 e 1, 3, 3, 2, 5. Tá, 3, 3, 2, 5. Sem alternativa. Ah, ok, sem alternativa, então 3, 3, 2, 5. Obrigado, bom dia. Informação Hotel Gate 04. Oh, autorização, por gentileza. Está autorizado a Recife no voo de voo 330, na qual dá 1-0 com primeira curva esquerda na saída Pucajama Caju. O transponder é o 5165, o controle 1-9-8. Autorizou Recife 330 nível, decola da 10, curvando à esquerda Puca, a saída. Pós-Jamo Caju, conta como autorizou no 7 até Caju. Segundo 65 no transponder, 119.8 ao controle Salvador. Cotejou para 3890. Para 3890, o que eu tenho aqui é após Caju, uma coordenada e após direto Recife? É, a gente não possui essa coordenada. Gente, o senhor pode anotar? Posso sim, desejo anotar, por gentileza. A rota após Caju, direto 0853 Sierra, 03546 Whisky, após DCT. Tá anotado então, após Caju, uma coordenada 0853 Sul. E 03546 Whisky, conforme plano 3890. Seu 3890 está correto, reporta quando pronto para o pushback. Vai informar, obrigado, 3890. Recife, 1-2-8-8, alterna 1-2-6-0. 2-8-8-2-6-0-3-5-7, bom dia. Yeah. Alto, bom dia, Oxumero 6A. 211, centro de informação hotel, por gentileza, autorização nível 360 para o Galeão. Chileno 6211, hotel confere, está autorizado o Galeão, nível de voo 360, decola 10 com a primeira curva direita, na saída da El, linha da Irume, doutor November 857, Moço. O transponder 5170, controle 119, décima 8. Nível 360, decolando da cabeceira, 10 com curva direita, após a decolagem, perfil da Dael, Leda, Irume, aposta por November 857, até Moço. Transponder 5170, controle de saída, 119, décima 8, ou Chanel 6219. Chanel 6219, está correto, repata pronto para o X10. Não, para o estacionamento, Chanel 6219. Salvador, voo 10093. Gera 93, descida. Produção de tráfego nível 400 para Belo Horizonte, Confins. Aguarda a coordenação do 400, voo 10093. Bruna 093, copia? Estou ativo, copia. Bruna 093, está autorizado com fins, nível de voo 400. Recolo da 10 com a primeira curva direita na saída de Borelessa, Pesulu 21. O transponder é o 5177, controle 119, décima 8. Autorizado nível 400 para Confins, piloto do Sul 2, após a volar direita, gol Alessa, transporte 5177, controle 119, décima 8, gol 1093. Gol 093, está correto, cotejamento, reposta quando pronto para pushback. Espera para pushback, 1093. Para push e acionamento no 04. 3890 está autorizado, reporta pronto para o táxi. Está livre, reporta pronto para o táxi, está 3890. Salve Salvador, muito Norte Hotel, posição 10 Brasília. Rumo 865, bom dia, Hotel Confere, está autorizado Brasília, nível de voo 360. Decola da pista 10, com primeira curva direita na saída agora, eleva o pouso 17, rota do plano. O transponder é o 5402, o controle 119.8. Prazer 360, conforme direto, curva direita, árvore elétrica. 5402, aciona, 19.8 é o controle, voo 865. Foi 865, correto, está passando o feedback. Voo 093? Prossiga. Estamos confirmando a saída Gole, transição Elefa. Afirmo, Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor, Elefa. Eco Lima, Eco, Foxtrot Alfa. Ah, Arbor, Elefa, ciente, voo 093. Paquistão 3890, 159 a bordo, 3 horas, nota 1. Foi 3890, está autorizado o táxi via Índia, ponto espera da 10, torre 198, decimal 95, ajuste 10, 11, bom voo. Via Índia, Libre Taxi, 1011, 118, 95, Condor, 3890.